noite, minha linda namorada. Como tem passado o amor da minha vida? Voltei pra te ver porque já não suporto viver tão distante de você, querida. Aceite, meu bem, essas rosas vermelhas que eu trouxe de longe para lhe ofertar. Você vive sempre no meu pensamento, com você, benzinho, quero me casar. Viveremos juntos para toda a vida, será para sempre meu imenso amor. Quero estar pra sempre junto de você, nas horas de alegria e nas horas de dor. Se você, benzinho, me abandonar, será de mim, o que irei fazer? Quando estou sozinho, choro de tristeza ao pensar que um dia posso lhe abandonar. O que será de mim? O que irei fazer? Quando estou sozinho, choro de tristeza ao pensar que um dia posso lhe perder. Quando estou sozinho, choro de tristeza ao pensar que um dia posso lhe perder.